Segundo, Jesus diz para a mulher: você já teve 5 maridos, mulher. O lugar de adoração é um lugar de revelação. É um lugar de Deus nos abrir quem nós somos, como nós estamos. E não adianta, irmão, eu orar ao Senhor: ó Senhor, me abençoa, ó Espírito Santo, me dirige. Se eu não for para diante de Deus como adorador, Ele não me abre quem eu sou, como eu estou. Ele não me revela seus tesouros, sua palavra, seu amor. Eu preciso ir para diante de Deus como um adorador. Já tivesse 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe que Jesus fez isso? Sabe o que Jesus fez aqui? Ele revelou àquela mulher quais eram as alianças, os grilhões, o motivo pelo qual ela não tinha vida em abundância. Se tem uma pergunta que eu e você podemos fazer continuamente, é: mas por que, Senhor? Oh, Senhor, eu não entendo, por quê? Por que está assim? Por que isso? Para quê? Oh, meu Deus, oh, luta, oh, vida. Vai para diante do Senhor como um adorador. E Ele vai revelar a você, filho. Sabe o que, que é? No caso dela, eram 5 maridos. Eu vou revelar a você, filho, o que há na sua vida. Que é uma aliança, que é uma escravidão, que é uma legalidade com o reino das trevas, que está minando, destruindo sua vida. Eu vou te mostrar aonde o inimigo está tendo legalidade e eu não posso agir na sua vida. O lugar da adoração é um lugar de revelação. Versículo 21, nós lemos: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. O lugar da adoração é um lugar de descobertas, de coisas tremendas de Deus. Irmão, eu quero ser muito claro. O que é o lugar da adoração? Para ser muito claro para você, eu e você, temos que ter momentos no nosso dia, na nossa semana, em que a gente para tudo, simplesmente para louvar, cantar, adorar, dizer a Ele que Ele é maravilhoso, ou simplesmente ficar ajoelhado ali, mudo diante dEle, mas dizer: Espírito Santo, eu estou aqui só para o Senhor. Tu és maravilhoso. É você separar um lugar na sua casa, talvez no trabalho, que seja no banheiro, uma praça, só para ficar ali e falar: Senhor, esse tempo é só para o Senhor. Eu vim aqui para te adorar. Literalmente, um tempo dedicado só para isso. De madrugada, de dia, sábado, domingo. Nesse auditório, em qualquer outro lugar, junto com os nossos irmãos, sozinho, eu e você podemos aprender a desfrutar de um tempo pessoal diante de Jesus. Seremos confrontados. Mas que coisa maravilhosa ser confrontado. Seremos revelados em quem nós verdadeiramente somos. Mas que coisa maravilhosa. Porque Jesus é o único que faz isso com amor, com graça. Ele não põe o dedo, Ele não aponta, Ele não acusa. Ele: filho, está aqui, olha, eu quero cuidar disso. É o lugar em que Ele faz com que eu e você descubramos coisas lindas do seu reino. Dele mesmo. É o lugar de descoberta. Versículo 23, vem a hora e já chegou. É o lugar de palavras proféticas. Oh, irmão, como nós precisamos de palavras proféticas de Deus. Filho, sou eu quem libero isso. É mesmo, é o Senhor? Sou eu. Então, o que, que o Senhor tem para me dizer? Eu libero, filho. Oh, Deus. Como muda a minha vida se eu ouvir de ti: ande aqui, filho, entre por essa porta, eu farei, filho, eu te dou, filho. Que coisa preciosa é eu e você, como servos do Senhor Jesus, termos acesso à sua presença e ouvirmos dele: eu estou te dirigindo aqui, filho, eu estou te direcionando. Uma palavra profética de Deus sobre nós. Versículo 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. É no momento de adoração, é na vida de um adorador, que Deus libera doutrina. Doutrina é algo necessário no coração, na mente, na alma, no espírito de todo ser humano. Uma pessoa que não tem doutrina da vida, ele anda por aí assim, lerdo, sem rumo. Doutrina é uma estrutura de convicções plantada no coração que gera direcionamento para passos firmes. Você vai ter doutrina para um engenheiro, doutrina para um advogado, você vai ter doutrina de determinadas matérias, e você tem a doutrina de Jesus. Convicções firmes, plantadas no nosso coração, que nos faz dar passos ousados, firmes, na direção certa. Mas você tem certeza? Tenho certeza. Baseado em quê? No que a palavra ensina. A doutrina de Jesus é baseada na verdade de Jesus. E não há lugar mais propício para o Senhor nos tornar campo fértil para suas doutrinas, ou para o Senhor plantar em nós suas doutrinas, do que o lugar da adoração. O Senhor começa a nos dar convicções. A primeira doutrina é essa: eu não posso viver sem ir para diante dele. Eu tenho isso convicto dentro de mim. Versículo 26, Jesus disse, a mulher disse: olha, eu sei que o Messias, chamado Cristo aí, ele virá. E quando ele vier, ele nos explicará todas estas coisas. Jesus vira para a mulher e diz: eu o sou. Eu que falo contigo. Esta palavra mudou a vida desta mulher. Uma frase antes, ainda era uma mulher carnal. A ponto de olhar, descobriu quem eu sou, descobriu que eu tenho cinco maridos. Interessante esse cara, viu? Puxa vida, ó, legal, eu só queria beber essa água para não precisar voltar aqui de novo. Se ele me desse essa água, eu acho que não tem essa água. Ele está falando alguma coisa aí, filosofando alguma coisa. E olha, eu vou te dizer uma coisa, sabe? Qual o seu nome mesmo? Jesus? Sim, Jesus. Vou te dizer uma coisa. Há uma promessa de que virá o Messias, virá o Cristo, né? E eu confesso a você que, olha, eu não vou nem discutir com o senhor, não. Quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo isso aí. E, de repente, Jesus não explica nada. Jesus só fala: eu o sou. Jesus liberou uma palavra vivificada sobre aquela mulher. Algo que vai muito além, excede o nosso entendimento, vai além do nosso raciocínio, que simplesmente acontece dentro do nosso espírito. É inexplicável. É uma intervenção poderosa, sobrenatural dele. Libera uma palavra viva que vem, entra, penetra e faz o que tem que ser feito. Eu o sou. Entrou uma palavra de poder no espírito daquela mulher, naquela hora, que ela deixou o cântaro, voltou para a cidade e falou: eu conheci um homem que mudou minha vida. O que ela viveu ao chegar na cidade é completamente oposto à última palavra dela. Esse Cristo que virá, ele vai nos explicar. Porque no versículo 26, Jesus liberou uma palavra rema, uma palavra vivificada. É diante dele, como adoradores, que Jesus libera algumas destas palavras. numa expressão muito simplória, mas que talvez ajude na ilustração, é no altar, como adoradores, que a ficha cai. Meu Senhor, agora eu entendi. Meu Deus, agora eu estou sabendo, meu Senhor. Se eu e você não vivermos uma disciplina espiritual simples, de ter tempo para parar e adorar a Jesus, nós não desfrutaremos disso aqui. Lá no Salmo 36, o Senhor nos revela que Ele é a fonte, o manancial. Ele que é a fonte. Talvez você tenha essa semana que subiu o monte com um vaso nas costas para pegar a água de novo. Certamente, amanhã você sairá para o seu trabalho e é um desses casos. Eu tenho que buscar água para o meu dia a dia. Mas eu quero ter um encontro com o Senhor Jesus. No meio do meu trabalho, no meio da minha labuta, eu quero ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero ser confrontado pelo Senhor. Eu quero aprender de Ti. Eu quero ser ministrado por Ti. Eu quero descobrir o que é um verdadeiro adorador. Eu quero, Senhor. Aquela mulher não sabia que Jesus estaria ali. Aquela mulher não sabia que ninguém estaria ali. Mas eu e você sabemos onde Ele está. Mais do que isso, Ele mesmo fez um caminho. E Ele mesmo envia o Seu Espírito e diz: vem. Ele é a fonte. Ele é o poço. Provavelmente, aquele poço estava ali há 3.000 anos, jorrando água. Há um poço de águas vivas à disposição. E Jesus nos chama: vem para a minha presença. Gasta mais tempo comigo. Vem me adorar. Eu não sei, como é que é isso? Eu não consigo, porque eu vejo lá, eles fecham os olhos, eles ajoelham, eles choram. Irmão, é simples. Separa um tempo só para isso. Dobra os teus joelhos. E começa a dizer a Ele: Jesus, eu estou aqui. Me toca, Jesus. Me toca. Deus abre espaço para inúmeras oportunidades como estas. Todos os dias. Ah, hoje eu estou desanimado. Hoje eu estou com uma vontade de chorar. Hoje eu estou assim, sabe, sem forças. Mude a tua forma de entender esses momentos. Sabe o que é que está acontecendo? O Senhor está me permitindo estar num lugar onde só me resta um passo. Eu me derramar diante dEle. Vai para diante do Senhor. Dobra os teus joelhos e fala assim: Jesus, eu vim aqui só para chorar diante de Ti. Mas eu vou chorar diante do Senhor. Eu quero. Eu preciso desta água. Eu estou cansado de subir essa montanha para buscar água todo dia. Eu venho aqui para Te buscar. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Eu quero experimentar de Ti, Senhor.